Eric, gostaria que você falasse um pouco para o ouvinte da Inconfidência sobre essa campanha do Uberaba que não perdeu nenhuma na primeira fase dessa Série D e que acabou se classificando na primeira colocação. A gente vem fazendo um trabalho aqui muito pé no chão, né? Um trabalho muito sério, que começou na formação do elenco, né? E aí a gente, nos amistosos, a gente foi acertando a equipe e realmente o Uberaba participou de uma chave muito difícil, né? Que tinha Ituano, Mirassol e Uberlândia, que é o grande rival nosso aqui do Triângulo. E na prática a gente conseguiu fazer bons jogos, conseguiu ter resultados, não perdemos ainda na competição. Isso foi muito importante, eu acho que dá moral pra gente voltar pra fase. E qual que é a diferença, Eric, do time que disputou o Campeonato Mineiro e do time que está disputando agora a Série D? O Campeonato Mineiro fica apenas 4 jogadores, né? Então é outro elenco, né? A gente priorizou aqueles jogadores que destacaram no Campeonato Mineiro, nas duas equipes aqui de Minas, e alguns jogadores aqui do interior de São Paulo. E eu acho que essa junção desses atletas foi o que fez o Uberaba conseguir fazer uma equipe, no meu ponto de vista, até mais forte do que a do Campeonato Mineiro. E a gente espera que daqui para frente esse grupo continue mantendo-se forte e possa chegar longe. E agora o Uberaba vai enfrentar a equipe do Brasília. O que você conhece dessa equipe? É uma equipe forte? Ah, com certeza se classificou para o mata-mata. É uma equipe que deve ter seus méritos, né? A gente já vem estudando ela quando soube que seria o nosso adversário, né? A gente sabe que é uma equipe de uma cidade grande, de um grande centro, fora de casa fazer esse primeiro jogo contra eles, né? Respeitando muito o adversário, mas sabendo também que o Uberaba tem o seu jeito de jogar, a gente vai lá e tentar somar pontos. Ô Eric, quais são os principais jogadores da equipe do Uberaba? Quais são as peças fundamentais, os jogadores fundamentais que você tem nesse grupo que levaram o Uberaba a essa primeira colocação? Na verdade, essa pergunta várias vezes são feitas para mim, né? Eu acredito que aqui no Uberaba a força mesmo é o conjunto. E a nossa filosofia que a gente tentou pregar desde o começo aqui é da coletividade, né? São todos jogadores que têm um objetivo. O objetivo de vencer no futebol, de buscar um cenário melhor do que o brasileiro da Série B. E eu acho que então é isso que faz com que o Uberaba seja forte. Agora é claro que vem se destacando aí o Danilo Dias, o Leandro Bocão, que vem fazendo vários gols, né? Mas eu volto a dizer que o conjunto é o ponto principal. Sim, então Eric, mais uma vez, eu te desejo todo sucesso em nome aqui da Rádio Confidência e que o Uberaba suba para a Série C do ano de 2010. Obrigado o apoio de vocês aí, a gente fica feliz de representar bem uma equipe de Minas Gerais e eu espero que o ano que vem o Uberaba possa estar disputando a Série C. Emerson, na primeira fase o Uberaba estreou com um empate sem gols fora de casa contra o Ituano. Depois, empatou por 2-2 com o Uberlândia jogando em casa, no Uberabão. Na terceira rodada, o Zebu venceu o Mirassol por 4-1, jogando no interior paulista. Na quarta rodada, o Uberaba venceu o mesmo Mirassol, agora por 2-0, no Uberabão. Pela quinta rodada, empatou novamente com a equipe do Uberlândia, dessa vez por 1-1. E na sexta e última rodada, o Uberaba e Ituano novamente empataram, agora pelo placar de 2-2. O Uberaba terminou a primeira fase na primeira colocação do Grupo 7 com 10 pontos e sábado enfrenta a equipe do Brasília às 15h30 no Distrito Federal. O jogo de volta será no dia 2 de agosto às 16 horas no Uberabão. Amanhã eu volto em primeiras esportivas com o técnico Leonardo Condé da equipe do Tupi, o Galo Carijó de Juiz de Fora. E no sábado eu converso com o Wellington Fajardo, treinador da equipe do Uberlândia. Com as equipes mineiras que disputam a Série D em primeiras esportivas, repórter Henrique Silva.